So, ground goal 1705, approach Juliet. Ground 1705, approach Juliet, gate 02. Confirm via Juliet, gate 02, go 1705. Solo azul 2781, para o táxi, 43 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador. Unidade de Apache Ruim, de Ponto Espera, dá uma 021, ajuste 1095, ajuste 1095. Gente, eu acho lá no Ponto Espera da 10, 10895, azul 3791. Salvador, boa noite, o azul 2781, tá pronto, pronto, posso esperar da onda. Azul 2781, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento calmo. A linha decola, azul 2791. Salvador, dando 3119, com o estacionamento 03. Alô 2781, na decolada aos 48, chama controle no 20.8. 208, vai chamar. Controle Salvador, boa noite. O azul 2781. 781, contrato radar na decolagem, submantém a 180, saída Árbol, transição elétrica. E aí, vai subir 180, Árbol elétrica, o azul 2781. Paulo Salvador, da 3197, para o táxi da BD1, 41, 3 e 40, alternado Campinas. Livre táxi via Índia, ponto espera da 102, 18.95, ajuste 10, 14. 10.4, táxi via Índia, ponto espera de 295, na 3 e 14. Salvador, boa noite, 3197, autorizando a linha de decolar, pistão 0, vendo, calma. Autorizando a linha de decolada, 10, 3197. Gol 1099, prossiga. Autorização com fim, ciente da informação Delta, posição 62. Gol 1099, aguarda, copo, preparado, Arbor Elefa. Arbor Elefa, aguardando. 3197, decolador 58, chama contra o Bleno 20, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Autorizada a chegada a Mari, desse foram o nível de voo 050. Mari, salve, salve. Romeu, Foxtrot, Romeu, Sigma, Romeu, nível 3, 7, 0. Oi. Azul 2781, controle. Pessoal, prossiga. Chama Centro Recife, 128, decimal 8. 288, obrigado. Boa noite, controle, voo no 866, livrando 260 com a Delta. Voo 1866, autorizada a chegada à Mare, desce para o nível de voo 060. 060 na Mare, 1866. 660, decola da 10, primeira curva direita, saída agora é Lefa, eu presumo 21. Aciona 5512 no transponder, o controle em 120, decimal 8. Voo no 099, autorizado com fins, nível 360, via Perdulo 21. Saída Arborelefa, curva direita após a decolagem, 5512 no transponder e o controle 208, o voo no 099. No 099, correto o cotejamento, livre o pushback, reporta para o SAC. Livre puxa sonar, o voo no 099. Boa noite, 66, dirigiu pela direita a proa 085 por 15 milhas, ok? Ou o 866, o controle de paciente do desvio reporta no final. Ok, tá retornando por ultimário, 866. Controle de Salvador. Boa noite, voo 1168, passa o 210 para 150. Voo 1168, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 060. Autorizada na chegada Mari para o 060, voo 1168. Voo 1866, desça para o nível de voo 050. 050, 866. Então, 3197, chama sempre de CIF, 125, decimal 1. 251, boa noite, obrigado. Papaçangu Whisky Yankee Uniforme. Desça para 2.000 pés, o ajuste 1014, autorizado final, reporte estabilizado. Para 2014, chamada estabilizada, existente uniforme. Táxi no 099, a bordo nós temos 134, 2 horas e 50, Fernanda Galeão. Livre táxi, Apache 1 no Índia, ponto espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste em 1014, gol 1099. Apache 1 no Índia, 1895, 1094, 1099, boa noite, até a próxima. Torre Gol no 099, ponto espera da 10, pronto para decolagem. Gol no 099, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar, pistão na 0, vento 340 graus, 019. Ali decola da 10, o Gol 1099. Guardião 08, terceiro. Chamado com 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2014, livre elétrica, passará estabilizado, o NOI 1066. Israel Defender, Lida, and Hirumi. We're interested. Airway, up in November 857, Tumoto, 5513, Skulk, and Frequency Control 120, this morning, go 1705. Go 1705, read back correct, call me ready for pushback. Call ready for pushback, go Patango Whisky em uniforme, confere a torre, 1895. 1895, boa noite, Patango Whisky em uniforme. área fria. Oi, boa noite, Papa Tango Whisky Yankee Uniforme. Papa Tango Whisky Yankee Uniforme, já avistado com firme intenções? 17, cancelada presente. Papa Tango Whisky Yankee Uniforme, plano cancelado 112, autorizando o curva esquerda, reporta final 17. 099, passando 2000. Vamos a 99, vou para o 360, via saída árvore. Via saída árvore, é possível voar direto ou eleva? Mantenha o perfil, voo no 099. Ok, mantendo o perfil, subindo 360, voo na 099. Voo 1168, desça para 3 mil pés, o ajuste no 014. Para 3 mil pés, com 0-4, gol 1-1-6-8. 8, mantenha o ponto de espera, estamos só em coordenação com o centro para liberação do seu plano. Confirma o POB. 06. Gente, 06 solicitou o nível 120, confirma? 1-2-0. Agora somente coordenação, o guardião 08. Para o final da 17, pode já checar o esquema aqui no fone. Patango Whisky aqui no fone, autorizado pouso, pistão no 7, vento 3, vento variável 029. Tango Whisky Yankee Uniforme, no solo 16, autorizado backtrack, após livre esquerda, via Papá, parte 5. Guardião 08. Guardião 08, autorizado alinhar e manter, cabeceiro no 7. GLS, o gol 1866. Gol 1866, completa com a torre 1895. 295, boa noite. Gol 1168, desce para 2000 pés, autorizado final, repórter estabilizado. 2000, autorizado final, chama estabilizado, 1168. Condor. And after pushback. Roger, reporting ready for pushback. Go 1705. Okay, we approach ready for pushback. Go 1705. Guardia 108, apenas confirmando as 5 horas de estimada de voo. 1 hora e 30 minutos. Torre, boa noite. Gol no 866. Ele é seguir embaixo travado da 10. Gol no 866. Avistado livre pouso. Estou no 0. Vento variável 029. Livre pouso na 0, na 10, gol no 866. Gol 1099. Chama-se do Recife 128, decimal 8. Recife 1288, boa, gol 1099. Gol 1705, ready to push back. Gol 1705, approve pushback, cover red for taxi. Vehicle red for taxi, go 12705. Pode 108, informa que mantém a cabeceira mais um minuto, após o livramento da aeronave ser autorizado, conforme coordenado com o controle, mantém proa até 3.000 após a decolagem. Após a decolagem, mantém proa até 3.000. Pode 108, mantém a cabeceira. Manta. Guardião 08, atento possível estilo de turbulência, autorizado a decolagem pista 97, conforme já coordenado, manterá a proa até 3.000 após iniciar a curva esquerda, em coordenação com o controle. Sempre dá uma teia, até a esteira, então decolagem, mantendo a proa até 3.000 para a coordenação com o controle. Gol 866, no solo 21, livra à direita, chama solo, 121, decimal 1. 211, livrando à direita. De Salvador, boa noite, gol 1168, estabilizado na final do X-ray da 10 para contra embaixada. Teste gol 1168, já avistado, aguarda pista livre. Vento variável 39. Aguarda autorização 1168. Guardião 08, decolado aos 21, chama controle no 20, decimal 8. Chama na 1208, grato pela coordenação. Funcionário de Juliette. No 1168, informa o tráfego se afastando no litoral sul, no intersérie, autorizado pouso, pistão a 0, vento variável 029. Autorizado pouso no 10, variável com 3, ou no 1168. Thank you. cabeça radar, guardião 108. 108, contato radar, inicia curva, curva esquerda após 3 mil pés, completa a saída MOMO. Colorar esquerda após 3 mil pés, saída MOMO 08. O 08 está liberado da restrição? Está livre, suba essa para o 120, não temos tráfego agora pelo setor norte do Herói. Ok, está livre a seção 120, guardião 08, obrigado. Guardião 08 tem condições de iniciar a curva esquerda para completar a saída MOMO, está presente? Afirmativo, vai começar a curva esquerda, 08. Uno, 1168, no solo 24, livre à direita, chama solo, 121, décima 1. Direita, solo, 121, gol, 1168. Go 1705, approve taxi via India. Holding flight runway 10, contact tower 1 on 8 decimal 95, 281014. Roger, cruise taxi via India. Holding point runway 10, 1 on 8 decimal 95, 1014, gate 8, go 1705, have a good night. Salve Salvador, go 1168, livrando a sua escuta. Gol 1168, repórter antes da Juliette. 866, próxima Juliette. 1866, Juliette, quem quiser 4. 04, 866. Chamando da Juliette, 1168. You're cleared to line up, aim and take position, threshold 10. Affirmative, line up and maintain position, threshold, runway 10, go 1705. Controle, quando possível, solicitariam apurar direto o destino para o 08? É. Da Juliette, o 1168. O 1168, ingresso Juliette, portão 07. Juliette para o portão 7, o 1168. Tá 705, cleared to take off, runway 10, wind variable is 1 knot. Confirm take clear to take off, runway 10, go 1705. Airborne at 29. Call departure control 120.8, good flight. 120.8, go 1705, thank you very much, have a nice night. Contact flight 2 flight level 360, dial departure. Flight level 360, dial departure, go 1705. Salvador, Bolsa 32, foi transferência 200150, forma de desvio esquerda 050 por 20 milhas. A 3858, reportando o final do desvio, descendo até o 050. Reportará o final do desvio 050, 3858. Tá bom, Guardião 08. Prossiga. Alguma resposta sobre a nossa solicitação, senhorita? Está em missão policial, está com o horário bem apertado aqui? Vou direto, Guardião 08. Tá, 08. hoje está pista para ver essa formação. 358. Afirmativo, TOA 3858, descendo para 3.100 restrições. 3.100 restrições, 3858. PG3000, Tel 3858. Tel 3858, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Tel 3858, reporte estabilizado ILS, Tel 3858.